Na Clube é bem melhor. Rádio Clube AM São João Batista. Rádio Clube CYJ 783, 1190 kHz, Clube São João Batista. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Segundo a Bíblia, os reis encontraram Jesus devido a uma estrela que brilhava forte no céu durante a noite e uma coluna de fogo que os guiava durante o dia. Dessa forma, a noite do dia 5 de janeiro e a madrugada do dia 6 são conhecidos como Noite de Reis. Essa tradição se perpetua há muitos anos. Vários grupos se reúnem e visitam as casas, cantando e levando o espírito natalino para as famílias. É nesta data também que, segundo a tradição, devem ser desmontados os presépios e retirados os enfeites natalinos. Para marcar esse dia, nós estamos recebendo no Jornal da Manhã, hoje, a participação muito especial de um grupo de Terno de Reis. É o grupo Terno de Reis Luz. E eles estão já com a gente e estarão falando sobre... E olha, antes de mais nada, eles estão aqui porque a gente vai comentar, porque está bombando na internet o vídeo aí deles e realmente é sensacional. Eles vão falar sobre as visualizações e acho que nem eles esperavam, né, que fosse tantos acessos assim. E realmente explodiu na internet. Eles estão aí, fazem um trabalho muito bonito. Eu estou recebendo aqui nossos estúdios o Luiz, o Ademar, o Saul, o Chico, a Eliane, a Eliette e também a Lídia, que compõem aí o Terno de Reis Luz. Luiz, primeiramente, bom dia, tudo bem, tudo certinho? Preparado ou não? Preparadíssimo. Coisa boa. O Ademar, dá um bom dia também à comunidade batistense. E até eu comentava antes com vocês aqui em off, desde ontem até hoje, como o povo gosta, que o povo está ligando, dizendo assim, olha, eles vão estar aí realmente ao vivo na programação do Jornal da Manhã, porque foge um pouquinho nossa característica, mas hoje é um dia especial que eu não poderia deixar de passar despercebido. E é claro que vocês estão também aí explodindo na internet, que é muito bom pela divulgação. Bom dia. Bom dia, jornalistas, aos ouvintes da Rádio Clube, a M1190. Para nós é uma satisfação esse convite, nós agradecemos. E realmente a ideia surgiu do Luiz e Eliane, que são uma dupla que hoje já trabalham há anos já fazendo shows e bailes, né? E aí surgiu esse convite. Para mim também foi é o primeiro ano que eu faço isso de forma efetiva, apesar de ser músico já há quase 30 anos, foi uma oportunidade, uma experiência diferente. Nós estamos hoje com um dos vídeos, o primeiro que nós gravamos na apresentação da igreja em São Cristóvão, aí foi também uma oportunidade que surgiu do acaso e foi uma experiência bacana. Hoje passa de 162 mil visualizações esse pois vídeo é. Já. Os outros que nós temos aí, que fomos apresentando algumas das visitas em casas, para mostrar um pouco para as pessoas como é isso, porque... Aqui nessa região as pessoas têm essa tradição, mas em muitas regiões isso hoje não acontece. Então foi muito bacana, e através do Facebook, que é uma ferramenta social assim, que é muito importante hoje, que ajuda a divulgar esses trabalhos, né? Então foi uma experiência bacana e ver a emoção das pessoas e fazer da forma que é feito, porque todo mundo, a maioria conhece a tradição, então espera os momentos exatos de fazer as aberturas, a porta, de abrir, nos receber dentro de sua casa. E é uma mensagem de paz e amor, a mensagem de Jesus Cristo. Eu acho que isso tem um significado muito importante. Não é um simples fato sair e fazer a apresentação. Não, a gente leva um pouquinho dessa bênção, e eu acho que essa bênção ela se multiplica pela fé das pessoas. Né? Isso é com certeza, com certeza. Tudo bem, Eliane, né? Eliane, bom dia. Fala dessa experiência. Já há quanto tempo vocês compõem já o Terno de Reis Luz? Pode puxar o microfone pertinho ali, Eliane, aí o pessoal ouve bem a tua voz. Na verdade, o Terno de Reis Luz começou esse ano, né? Em 2015, eu e meu marido, Luiz, a gente decidiu fazer o Terno de Reis, e a gente já tem um grupo de amigos. Então vamos convidamos um e todo mundo topou. E bora lá. Aí chegamos nas casas, a emoção é grande, é gratificante, como diz o Ademar, olhar nos olhos das pessoas quando abrem a porta, a emoção é muito grande. E é a mesma coisa como a gente está aqui agora. A emoção é realmente enorme. Então, assim, para a gente é um prazer. A gente começar do nada, começar do nada e, de repente, assim, na internet bombou. E porque as pessoas, geralmente, elas têm isso já vem há anos, né? Esse termo de reis. Uma tradição, A né? tradição já vem há anos. Então, a gente começou devagarinho e estamos aí, graças a Deus, estamos na luta. Eliane, como é que funciona? Como é que é a escolha das casas? Vocês recebem o convite? Como é na que funciona? Na verdade, assim, não tem... A gente, até no grupo, a gente pensou assim, vamos fazer uma lista de casas onde a gente vai hoje. Uhum. Aí a gente sai com uma meta de lista de casas. Isso começa quando? Já começa quando? Antes do Natal? Como é que é? Começa dia 6. 6 de dezembro. 6 de dezembro. Aí a gente faz uma lista de casas, mas isso nunca dá certo. Porque a gente sempre vai na casa de uma pessoa, aí a pessoa chega, vai lá na casa do meu filho. Aí a gente vai na casa, vou lá na casa do meu irmão. E assim tu passa a noite, tu chega em casa, 4:30 da manhã, 5 horas da manhã, e a gente nem foi nas casas que a gente fez a lista. Entendi, acaba acontecendo, né? Porque muitas pessoas também vêm junto com a gente. Tu sai na comunidade, sai a pé, sai à noite na rua, vai passando de casa em casa nas pessoas que gostam e que têm essa tradição, né? Que coisa, olha, é bacana. E como é que é a emoção das pessoas quando ouvem vocês chegando? Quer dizer, eles estão esperando, já sabem que vocês vão estar passando por lá. Ô Luiz, conta pra gente, como é que é essa sensação das pessoas ao receberem vocês? O término de reis é assim, né? Tu chega nas casas e tem muitos antigos que eles já sabem como é que é o término de reis, né? Então... tu fica cantando o verso de chegada, eles já estão até acordados, mas eles não abrem a porta enquanto não cantar o verso para abrir a porta. Tem todo tem que cantar o verso para abrir a porta. Aí ele espera cantar o verso para dar um sinal de luz. Daí ele vai lá dar um sinal de luz. Aí quando ele dá um sinal de luz, eu canto outro verso, que a luz já brilhou, agora ele vai abrir a porta. Ele vem abrir a porta e peço outro verso para pedir licença para entrar na casa dele. E assim vai cantando verso conforme ele vai aceitando. Aí tem outros que já não conhecem, muitos mais novos, às vezes já chega lá e já abre a porta direto, daí tu não canta todos os versos, já chega assim e fica legal, mas tu não chega a cantar todos os versos como é o terno de reis. Olha, mas os mais antigos já sabem como é que é, te deixa esperando até cantar os versos todos. Eles não abrem a porta. E às vezes eles gostam tanto que pede para ligar a luz, eles não ligam, eles continuam escutando, porque é uma coisa que eles gostam. Então a gente continua cantando. O Luiz tem uma habilidade muito grande de muitas vezes fazer, improvisar alguns versos para na hora, para poder aguardar esse momento também, porque é todo um momento, é todo um ritual, na verdade, né? E muito bacana isso para as pessoas. E a emoção das pessoas é assim, a gente vai cantando e quando abre a porta, elas não acreditam. Chego a chorar, colocar a mão no rosto. Quando acaba o terno, elas falam assim, meu Deus, eu escutava assim longe, a gaita longe. Mas será que é aqui? Quando abrem a porta e vê aquele pessoal ali, a lágrima corre. Mas geralmente é os mais idosos, né? É os mais antigos. E assim, a gente, graças a Deus, onde que a gente foi fazer os ternos, até hoje, graças a Deus, nunca ninguém tipo assim, bateu a porta na nossa cara para nós voltar, né? Todos eles que a gente foi receber numa boa. Todas as portas se abriram. Todas as portas se abriram. Que bom, né? Que bom. Agora, Luiz, até esse fato, vocês tocaram num assunto que é bastante importante. As pessoas mais antigas, vamos falar assim, né? De mais antigas. Mas é uma tradição que não pode deixar morrer. Não. Né? Tanto que aqui nessa região, aqui em São João Batista, Major ali, na verdade eu tinha banda em Blumenau e eu já tocava terno faz... mais de 30 anos, eu tinha 18 para 20 anos, só tocava violão. Aí eu comecei com um amigo meu lá em Blumenau, cantava terno de reis. Daí eu montei uma banda para tocar e parei, porque tinha que tocar bailão, não tinha como tocar. Aí agora eu parei a banda depois de 20 e poucos anos e resolvi assim, a chegar aqui, todo mundo pedia, mas ninguém fazia. Disse, então vamos começar. Daí faz 3 anos que eu comecei a fazer o terno de reis aqui. Né? Então, foi o primeiro grupo que começou, que foi o terno de reis. Tinha outros grupos que faziam antigamente, mas essas pessoas morreram, os idosos morreram, daí parou. Parou. E agora eu comecei de novo e graças a Deus está dando certo. Agora já está aparecendo outros grupos que quer fazendo também, né? Mas o nosso grupo é um grupo assim que faz o terno de reis tradicional. É, tem outros grupos ali que tocam o terno de reis, mas eles tiram música de outros grupos para ir lá cantar. E nós não, eu faço o verso de chamada conforme a casa. É improvisado na hora. Que coisa, hein, rapaz? Olha, que bacana. Olha, eu, na minha região, até comentei ontem com o Silvinho, falava. Olha, na minha região não tem, né? E até a gente fica meio assim, né? Disse, olha, que coisa. É uma coisa nova pra mim também. E eu via muito o Zé Hoffman, que adora o terno de reis. O Zé Hoffman é um apaixonado. E ele me falava, Jonathan, você precisa conhecer e ver como é lindo demais. Eu vou ter esse prazer hoje de você que está em casa, também que não conhece, mas eu creio que todo mundo já ouviu, mas eu vou ter o prazer de hoje sentir. Mas eu já estou arrepiado antes de começar, só pelo fato das histórias de vocês contarem. Então, quer dizer, isso que é legal, isso que é bacana. E as pessoas que recebem, o Zé sempre falava para mim assim, olha, Jonathan, quando eles foram na minha casa, eu fiquei uma semana que não dormi mais, porque realmente é sensacional, é incrível. Eu acho que é um momento, porque quando se fala em Natal, se fala de amor, se fala de paz, mas muito mais do que isso, acho que existe uma magia por trás de tudo isso. E essa magia, existem coisas que são inexplicáveis, né? E uma delas é o que vocês estão fazendo, que é levar a emoção para dentro das casas, para relembrar, porque muitas pessoas só pensam na festa, né? Mas se esquece do sentido, isso, que é o natalino, né? E é isso que vocês estão tentando fazer. Que bom, olha. Mas pra gente, tem como a gente fazer ao vivo aqui? Dá pra fazer? Dá uma palhinha aí. Opa, então vamos fazer. Então vocês podem ficar bem à vontade e vamos fazer ao vivo. O que a gente vai fazer? Como é que vamos improvisar aqui, Luiz? Como é que vai ser? Ah, cantamos aqui assim mesmo, assim não. Opa! Só o verso. Fique à vontade, gente. Fique bem à vontade pra vocês fazerem. Pra vocês fazerem aqui, olha, ao vivo, Terno de Reis Luz, fazendo a sua apresentação ao vivo na Rádio Clube. Quando vocês quiserem, fica à vontade. Nosso terno está cantando. De Natal. aqui dentro desta casa. Oh, o brilho dessa luz pra lembrar sua família do nascimento de Jesus. Coisa linda, hein, rapaz? Olha, eu me arrepi do início ao final aqui, né? Olha, foi muito bom mesmo. E essa emoção que vocês levam pra dentro da casa, quer dizer, esse é o ritual. Essa aí, tem pessoa que tu olha nos olhos deles, a lágrima tá correndo, assim, pessoas mais de idade, que não esperavam, né? Que coisa linda, né? Até a gente fez um terno de reis aqui no... Tu deve conhecer o Tarcísio Tour ali, da Tarcísio Tour, do ônibus, ele... A gente foi lá na casa dele cantar, ele veio na janela, ele olhava nós cantar e ele tinha que ir lá abrir a porta, mas ele estava gostando tanto que não sabia o que fazia. Que aí ele disse assim, se não vai abrir a porta... Meu Deus, ficou na janela. Ficou na janela, né? Quando correu lá embaixo da porta, mandou um segurança buscar cerveja, não sei aonde, era quase 2 horas da manhã, para trazer para nós tomar, deu 1 litro de bebida para nós trazer. Foi um... E teve uma senhora também lá na Arataca, ela era do Paraná, né? Aquela senhora do Paraná, a gente começou a cantar o Terno de Reis e tal, eles abriram a porta, ela tremia, ela mostrava as mãos assim, tremia e quase chorou. Aí foi abraçar ela disse assim, menina, lá a gente não escuta essas coisas. Isso, ela disse assim, me abraça aqui, bota a mão no meu coração, vai me dar uma coisa, ela disse, eu estou tremendo. Eu disse, não, mas é isso mesmo. Mas é. O mais emocionante foi domingo agora, que a gente foi visitar o asilo, né? No asilo lá ali, né? Ali, e tu olhar nos olhos daqueles idosos, aqueles velhinhos ali, é coisa de louco pensar na alegria deles, assim, de batendo palma com nós junto, assim. E daí a gente aproveitou, já fez umas musiquinhas sertanejas para eles dançar também, né? Moreninha linda, mocinha da cidade, daí já dançaram. Fizeram um baile para eles ali. Já fizeram um bailinho para eles também. Sim, porque Luiz já está acostumado com os idosos, trabalha com os idosos, nós trabalhamos com os idosos, na verdade, né? Então a emoção deles foi inexplicável, assim, né? Foi bem legal. Que coisa linda. Começam já no escurecer, como é que é? Geralmente é 22, 23 horas que as pessoas, a tradição é que eles estejam dormindo, que é uma surpresa. E a grande maioria está dormindo. Tem que estar dormindo para dar uma emoção, para acordar com o verso que está cantando. Olha só que legal. E aí se estende a madrugada. Se estende a madrugada até. E as pessoas têm por tradição, muitos já esperam a gente com. Eles não sabem o dia que a gente vai, mas às vezes está lá guardado o bolo, um café, porque todos colocam, fazem uma oferenda, né? Que é a tradição. E alguns mais antigos, inclusive, têm a tradição de recompensa, de pagar. E a gente não tem esse objetivo, mas muitas vezes você tem que aceitar porque é a tradição e eles fazem isso com prazer. Na verdade, quando a gente começou, a gente tocava e no final vinham, né, geralmente os mais... antigos, que tem a tradição, a gente acabava ali e vinha, pega aqui, troca. Não, mas a gente não quer, não, é a tradição, a gente aprendeu com eles isso, é a tradição, vocês têm que aceitar, e a gente, né, aceita, e fora a comida, né, que se a gente for comer em cada casa que a gente vai, ou beber, né, a gente não chega no destino certo, né. Que coisa, né, rapaz, olha, a gente vai para um breve intervalo comercial, a gente volta na sequência, o pessoal vai tomar uma água aqui, vai descansar um pouquinho, e a gente vai voltar na sequência falando mais sobre o Terno de Reis. A gente tá recebendo o Terno de Reis Luz, que está hoje aqui em nossa programação. Daqui a pouco o pessoal vai passar o contato, onde você vai poder encontrar o vídeo. É esse vídeo que está bombando na internet e que está tendo uma boa repercussão. E a gente já vai comentar sobre tudo isso. Fique ligado, depois de gravar no comercial, mais informações aqui no Jornal da Manhã. Estamos apresentando Jornal da Manhã. O sinal informa. Vem aí Jornada Esportiva, o futebol show da clube, com a equipe 1190 de esportes. Vamos todos juntos, uma grande corrente, de bandeira na mão, levar o time pra frente. Todos unidos, na mesma emoção, torcendo por uma vitória. Mas independente do placar, nosso clube é a nossa glória. A hora está chegando, a bola vai rolar. A galera está querendo ver a rede balançar. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Jornada Esportiva na Clube é bem melhor. Campeonato Catarinense 2020 é aqui na Clube. Oferecimento. O Campeonato Catarinense 2020 está com tudo. E a Caminari Calçados marca presença no maior evento esportivo de Santa Catarina. Caminari Calçados, no Campeonato Catarinense. Momentos especiais merecem um vinho de qualidade. Não deixe de visitar Voluiz Café Colonial, com muitas delícias preparadas especialmente para você, família e amigos. Ambiente climatizado com atendimento personalizado. Não esqueça, momentos especiais tem que ter vinhos Voluiz e Café Colonial. Visite Voluiz Café Colonial, Vígulo, Nova Trento, bem pertinho do Santuário. Fone 3267-0291. O Campeonato Catarinense de Futebol é aqui na Rádio Clube. E a Van está com a Clube. Vá ao campo e torça pelo seu time. Um convite, a Van. Veículos novos ou seminovos estão na Dream Cars. Veículos de todas as marcas e modelos. Dream Cars, próximo ao Corpo de Bombeiros, São João Batista, apoiando o Campeonato Catarinense 2020. Só a Mix Connect faz mais por você. Somente no mês de outubro, para a cidade de São João Batista, internet em fibra ótica de 30 megabytes por R$ 99,90 mensais, com instalação gratuita e direito a um login ao exclusivo aplicativo Watch Brasil para assistir filmes e séries onde Demand. Ligue 3265-3000. WhatsApp 48 99 91 2854. Mix Connect, conectando parcerias. É bom, é prático, é Bom Parque. Presente no Campeonato Catarinense 2020. O Campeonato Catarinense tem um oferecimento todo especial de Soares Materiais para Calçados. Tudo o que você precisa para fabricar o calçado desta estação você encontra. Soares Materiais para Calçados, Centro de São João Batista. A construtora Jaraguá marca presença no Campeonato Catarinense. Construtora Jaraguá, a construtora dos catarinenses. Campeonato Catarinense 2020 é aqui na Rádio Clube. O esporte muito mais forte. 1190. A emoção está no ar, a rede vai balançar e o povo se contagia. É festa por todo o Brasil, corações ao amil, o tempo é de alegria. Não tem coração que aguente essa vontade presente de se ver mais um gol. Clube Jornada Esportiva, no seu rádio com força total. É a Jornada Esportiva, mostrando a garra do nosso futebol. Futebol. 18 horas 19 minutos, o lance final vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Amanhã, às 12 horas, no Esporte Notícias, todos os detalhes, a repercussão da decisão do Campeonato Catarinense com a Chapecoense conquistando o seu 7º título. Estaremos juntos, eu juntamente com o Jonathan Cordeiro e o Zé Hoffman, debatendo aí então essa finalíssima, jogo realizado no Augusto Bauer. Vitória da Chape, 1-0. Chape campeã catarinense 2020. Mais uma vez, parabéns ao Verdão do Oeste. Para você, um forte abraço, um excelente domingo, um excelente início de semana. A gente se encontra por aqui amanhã de manhã cedinho, a partir das 7 horas e 30 minutos, com as informações do Jornal da Manhã. Um grande abraço e até lá. Tchau. Furacão, tu és sempre vencedor. São tantos títulos, o outrora conquistados. Com bravura, muita raça e fervor, leva consigo o coração de uma cidade. Meu furacão, tu és sempre um vencedor, sempre honrando nosso escudo com sua graça. Essa alegria nos estádios nunca só, antecidão e vastidão do nosso estado. Chapecoense, tu és sempre em Chapecó. A força imensa de sua fiel torcida, que nos estádios tudo é lindo e nos fascina. A nossa massa, meu perdão, mexe contigo, tu és querido em toda Santa Catarina. O verde que se expande entre os estados, tu és sempre um esplendor. Nas alegrias e nas horas mais difíceis, meu furacão, tu és sempre um vencedor. São tantos títulos outrora conquistados, com bravura, muita raça e fervor. Leva consigo o coração de uma cidade, meu furacão, tu és sempre um vencedor. Sempre honrando nosso escudo com sua graça. Essa alegria nos estádios nunca só, grandecidão e vastidão do nosso estado. Chapecoense, tu és sempre Chapecó. A força imensa de sua fiel torcida, que nos estádios tudo é lindo e nos fascina. A nossa massa, meu perdão, mexe contigo, tu és querido em toda Santa Catarina. Nossa massa, meu perdão, mexe contigo, tu és querido em toda Santa Catarina. Você acompanhou na Clube o lance final com a equipe 1190 de esportes.